somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Se você ler o texto vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A gente já comentou sobre esse assunto aqui na quarta-feira, e a gente estava falando sobre eleição e predestinação, e eu não vou entrar no mérito da questão, porque só isso já exige, já sugere uma mensagem. E eu estava aqui dizendo, Deus escolheu para ele um povo. No princípio, o povo de Israel. E depois, através de Cristo, a igreja. E todos os que fazem parte da igreja, isto é, do reino de Deus, foram escolhidos por Deus para ser santo e irrepreensível. Agora vejam, Deus não escolheu as pessoas, ele escolheu o povo, o reino. Ele instituiu, essa é a minha igreja, e aqueles que farão parte da minha igreja deverão ser santos e irrepreensíveis na minha presença. Então, ele criou um lugar, assim como ele criou um povo para ele, ele criou agora uma unidade de povos e nações, que é a igreja, para sermos santos e irrepreensíveis. Mas sobre isso é uma mensagem específica. Depois o texto vai falar que a segunda bênção espiritual alcançada através dos méritos de Jesus é a redenção. E a terceira bênção espiritual a gente vai ler no versículos 13 ao versículo 14, que é o selo que garante que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E esse selo é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Jesus esteve aqui conosco nessa terra, mas antes de partir, ele disse, eu vou enviar um outro Consolador. E ele vai ficar com vocês até a consumação dos tempos. E é o Espírito Santo. Da mesma forma que os discípulos tinham Jesus ao seu lado, caminhando com eles, nós, todos aqueles que creram em Jesus, têm o Espírito Santo habitando em seu coração. O Espírito da verdade, segundo a palavra do Senhor. Essa é a terceira bênção espiritual. Mas eu gostaria de mesmo falar com você a respeito da segunda bênção espiritual que me toca muito o coração. E deve fazer tocar o seu também. Porque quando a gente lê sobre a primeira bênção espiritual, você vai ler no versículo 6 que essa primeira bênção espiritual, isto é, a eleição ou predestinação, foi para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Ele o fez para o louvor da sua gloriosa graça. Quando o texto fala sobre a redenção, você vai perceber também no finalzinho do versículo 12, que fecha o assunto sobre redenção, que diz assim, em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. E no finalzinho do versículo 14, que fala sobre o selo do Espírito Santo, ele diz que tudo isso foi feito, ele concedeu o Espírito Santo a nós para o louvor da sua glória. Isto é, da sua, dele, e não da nossa. A pergunta é como é que funciona esse negócio de glorificação a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Primeiramente, eu queria lembrar que quando glorificamos a Deus, quem sai ganhando nisso tudo, quem é abençoado, somos nós. Então não há mérito nenhum na glória humana, mas há mérito, a bênção para as nossas vidas quando glorificamos a Deus. A questão é, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa ideia, esse pensamento sobre glorificação. O que vem a ser isso? Muito bem, essa semana a gente viveu, aí os noticiários mostraram, né, a morte de Steve Jobs. Ele foi um revolucionário. Até então, tudo que eu sabia a respeito dele era que, às vezes, ele fazia a apresentação de alguma coisa que a empresa dele fabricava. Aí era um celular lá e apresentava. Então, eu não sabia muito bem quem era Steve Jobs, porque eu também não estava muito interessado. Eu lia pouca coisa. Ah, lançou um iPhone, um iPad, não sei o quê. E eu então, nunca me interessei. Aí, quando ele morre, eu estou lá no carro, eu gosto de ouvir as reportagens. E aí, então, até o locutor da rádio dizia, eu não sabia muito sobre esse homem, não, mas agora eu sei o que ele fez. Há muitos anos atrás, lá na década de 70, ele já estava criando aquele computadorzinho que é tudo aquela tela preta, quando veio para o Brasil, aquela tela preta, a letra verde, que os americanos já usavam a internet naquela época. E ele foi tornando aquilo cada vez menor e mais potente, mais tecnologicamente avançado. Foi ele quem criou esses smartphones, que você pega lá, é um telefone, mas que tem um TV, que você consegue entrar na internet, que você consegue tirar fotografia, que você consegue mandar essa fotografia lá para o YouTube ou para o Facebook. É uma coisa extraordinária. É algo que você chega lá, coloca o dedo assim e vai passando, né? A gente, antes era aquele negócio daquelas máquinas de datilografia ou de calcular, um negócio duro. Agora o dedinho ali se encorre e você já correu o mundo em fração de segundos com um negocinho desse tamanho que você coloca no bolso. Tudo coisa que nasceu da cabeça desse jovem, naquela época jovem. E jovem porque morreu jovem. E eu percebi que o mundo inteiro ficou comovido com a morte desse homem. E todas as pessoas traziam em suas mãos um aparelho daquele. E aí, então, o que eu quero dizer com isso? Que toda a criação dele glorifica ao Criador. Porque todas as vezes que alguém pegar um smartphone, um telefone de celular que faz isso, aquilo, outro, um computador que... Você vai lembrar de quem? De Steve Jobs, porque foi ele quem teve a ideia, foi ele que revolucionou toda essa história de informática. Então, se o mundo hoje, tudo que acontece numa fração de segundos, você sabe, no seu celular, é porque esse homem teve essa visão. E eu acredito que daqui para frente, há quem dissesse assim, olha, o mundo pode ser dividido também assim, da seguinte maneira, antes e depois de Steve. Porque realmente ele foi um... Então, quando você vir um smartphone e se empolgar com aquele negócio de vai... Sabe o que está acontecendo? Aquele aparelhinho está glorificando o seu Criador. Porque ele faz exatamente aquilo que o seu Criador projetou. E mais, todos que usarem um dia saberão quem foi que fez. E talvez meus netos estudarão na escola a respeito dessa história, deste homem que revolucionou toda a história da informática. Então, aquele aparelhinho, quando é visto e contemplado e comprado e apreciado pelas pessoas, glorificam o seu Senhor, aquele que o criou, ainda que ele já tenha morrido. Todos vão lembrar. Qualquer outro celular hoje que você compra tem um site de tecnologia que veio da mente deste homem. Mas também tem um lado negativo e que talvez torne tudo ainda mais claro, é que alguns anos atrás eu estava ouvindo uma reportagem de um cantor da música popular chamado Edson Cordeiro. E ele estava dando um testemunho a respeito da vida dele. E ele dizia que era cantor de uma igreja evangélica. Ele não disse qual. E ele disse assim para o repórter: antes eu cantava para a glória de Deus. Agora eu canto para a minha glória. Antes, quando ele usava a sua voz potente, ele glorificava a Deus. Ele cantava músicas que exaltavam a Deus. Agora, quando ele canta para exaltar a si mesmo. Então, queridos, quando a gente fala sobre glorificação, eu quis dar esses exemplos para você ter essa ideia. Agora, como eu e você podemos glorificar a Deus? Antes, a gente precisa saber o que ele fez e como ele fez, para que na minha alma brote um desejo de glorificar esse Deus que fez muito mais do que aquilo que esse Steve Jobs fez. Ele me criou, e mais, ele me resgatou. É isso que está aqui entre o versículo 7 ao versículo 12. O texto diz assim: nele, o texto quer dizer, em Jesus temos a redenção. E aí eu quero destacar algumas palavras-chave aqui. Primeira coisa que o Senhor nos deu foi a redenção. A gente ouve falar muito sobre essa palavra, mas nem sempre entendemos o significado dela. E redenção quer dizer, literalmente, o preço pago por um resgate. Já alguns anos atrás eu falei sobre isso, quarta-feira retrasada falei sobre isso aqui. Nós somos redimidos, quer dizer, ele nos redimiu, nele temos a redenção, ele pagou um preço, e um preço como que de um resgate. Agora, é interessante que a gente pense em redenção, preço pago por um resgate, porque normalmente, quando a gente fala em resgate ou redenção, alguma coisa, preço pago por um resgate, é sempre em favor de alguém que a gente ama. Se alguém disser para você, sequestraram alguém da sua família, seu filho, seu pai, sua mãe, quanto que esse sujeito quer que eu vou pagar? Porque eu não posso deixar ninguém da minha família nas mãos de um sequestrador, porque senão vão matá-lo. E é da minha família, é do meu sangue. E aí, então, se você pode, você vai pagar o preço que for necessário, porque você não quer ver perder seu filho. Você vai pagar o preço do resgate. Mas só que tem um problema. É o seu filho, é o seu pai, é o seu ente querido. Se fosse um sujeito, que eu dei esse exemplo aqui, que no nosso bairro estivesse causando terror, que estivesse assaltando as pessoas, assaltando os carros, machucando as pessoas, estuprando, e aí você só ouvisse notícia ruim desse sujeito, fazendo tudo o que é errado para a sociedade. E, de repente, alguém chega, sequestramos esse fulano e o preço do resgate é esse aqui. Você vai pagar? Vai? Você é capaz de pagar um pouquinho para o sujeito continuar com ele sequestrado lá e dar até um jeito nele. Naturalmente, isso não faz parte da nossa maneira de pensar e de agir. Mas você pagar um preço do resgate por alguém que não merece, alguém que só causa males a você, isso você não vai fazer. É justamente por isso que essa palavra é importante. Porque essa redenção, esse preço pago por um resgate, foi justamente por nós que não merecíamos. Nós não éramos dignos de ter da parte do Todo-Poderoso essa iniciativa, eu vou pagar o preço pelo fulano, porque ele é bom. Não há ninguém bom, diz a palavra do Senhor. Não há ninguém merecedor, diz a palavra do Senhor. Portanto, essa palavra redenção tem um significado profundo para nós. É o preço pago por um resgate de alguém que não merece nada da parte de Deus. E o texto continua e ainda diz quanto foi pago. Porque, ao continuarmos a leitura desse texto, a segunda palavra-chave aqui é o sangue. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O preço que Deus pagou foi o sangue do seu filho Jesus. Aquele que nunca pecou. Aquele que esteve nesse mundo e durante a peregrinação nesse tempo, Jesus nunca pecou. Mas na hora de ser pago o preço pelo nosso resgate, Deus falou assim: bom, então eu vou dar o meu filho em favor desses homens, dessas mulheres que não merecem. Você teria coragem de sacrificar o seu filho por alguém que não merece? Você teria sequer coragem de sacrificar o seu filho? É lógico que não. Se a gente voltar um pouquinho ao tempo, a gente vai lembrar que Deus pediu a Abraão: Abraão, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho, o seu único filho, em holocausto. E Abraão fez o quê? Pegou o seu filho, o seu único filho, e foi até o monte onde Deus havia determinado para imolar o garoto. Ele, a única coisa que o texto diz que ele pensou foi: não, Deus é poderoso o suficiente para ressuscitar meu filho. Se ele pediu, eu vou dar. E então Abraão pega o menino Isaac e leva até o monte, e na hora que ele coloca sobre a lenha, na hora que ele pega aquele cutelo e vai degolar o garoto, o anjo brada do céu: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus, porque não negaste o seu filho, o seu único filho. O que eu acho interessante nesse texto de Gênesis é que Deus não quis que Abraão sacrificasse o seu filho. Mas ele, no momento próprio, sacrificou o filho dele por nós. O preço do resgate. Alguém que não merecia recebeu o preço do sangue de Cristo Jesus. Isso para mim é muito importante. Porque saber que não merecia nada da parte de Deus, ele ainda pega o filho dele e permite que ele seja crucificado, como de fato foi, é algo muito profundo. Se eu merecesse, talvez, mas não há ninguém que mereça. Eu já contei essa história aqui, mas ela é muito significativa para mim. Eu lembro, isso porque o pastor Gary Evans, que era pastor da Igreja Batista em Cubatão na época, contou, e ele se emocionava quando contava. E eu nunca vou esquecer da forma como ele contava, é como se ele estivesse vivendo aquela situação. Ele disse que lá nos Estados Unidos, em algum lugar lá na terra que ele morava, que eu não sei onde é, não lembro, tem uma ponte que levanta assim, fecha aquela. Para quando o navio vem, aí ele abre. Quando o navio passa, e fecha, aí passam os carros. E aconteceu que uma vez ele levou o filhinho dele lá para trabalhar com ele, ver o trabalho dele. E aí, de repente, vem um desses cruzeiros, né? Cheio de pessoas, aquele negócio bonito. E as pessoas nadando, brincando, se divertindo. Aquele negócio bonito, ele olhando aquilo. Aí, então, ele vai, bom, tem que levantar a ponte. De repente, ele olha: cadê o meu filho? E, de repente, o menino está lá num lugar onde, se ele apertasse o botão, o menino morreria, porque era onde estava a engrenagem. E ele olhava aquela multidão que vinha naquele cruzeiro e olhava o menino. E aí ele, com lágrimas nos olhos, aperta o botão e vê o filho morrer. E as pessoas passando e se divertindo, sem sequer saber o que estava acontecendo naquela cabine. E imagino que esse é o sentimento de Deus quando Jesus estava lá na cruz do Calvário morrendo por nós, pagando aquele preço caríssimo, o sangue de Cristo. Que coisa preciosa. Porque eu sei quem eu sou e sei que não merecia isso. Mas o Senhor derramou o sangue do seu filho por mim e por você na cruz do Calvário. E para que o Senhor fez isso? Para quê? O texto diz: por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, para que recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Se não fosse isso, a nossa condenação seria certa. Só não é por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Não haveria nada que você pudesse fazer para obter o perdão, nenhum esforço pessoal, nada que você pudesse fazer poderia tocar o coração de tal forma que lhe concedesse perdão. Então ele manda o seu filho, e o seu filho morre na cruz, para que você e eu recebêssemos o perdão. E ele diz a razão disso. Ele diz: de acordo com a riqueza da graça de Deus. Ele o fez porque você e eu não merecemos, mas foi tudo de acordo com a riqueza da graça. E eu gosto de repetir a respeito da graça, porque a gente não tem noção do significado desta palavra, muitas vezes. Porque a gente vive numa sociedade, como já disse antes e repito novamente, que vive em função do mérito. Tudo de bom que acontece é porque eu mereço. E se acontece algo de ruim, eu não entendo porque eu não mereço. Eu não conheço ninguém que mereça algo de ruim. Mas conheço muita gente, talvez, que merece tudo de bom. Porque a cultura que nós vivemos é uma cultura fundamentada no mérito. Então, se Jesus deu o filho dele lá e ele morreu na cruz, eu devo ter merecido. Você pensa, mas o texto está dizendo que ele o fez pela graça. Ninguém merece absolutamente nada da parte de Deus. Graça é um presente que Deus dá ao homem, presente esse que ele não merece. A redenção foi um presente que Deus nos deu. Presente esse que eu e você não merecemos e nunca mereceremos. E que ainda mais, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Essa graça que fez com que Deus tivesse essa atitude, que na visão de muitos poderia ser tratado como loucura, essa graça não foi algo que Deus fez porque um negócio lá que a gente chama de amor ou paixão encheu o coração de Deus de tal forma que ele não conseguiu resistir. Ah, não, vamos lá pagar o resgate e Jesus vai morrer. Porque é assim que acontece, se quando alguém é sequestrado, a gente fica acompanhando as reportagens, e os familiares ficam assim, alucinados, eles não querem saber se a polícia vai saber, se vai ficar fora, dentro da questão. O que ele quer é ver o ente querido ali, então faz qualquer coisa. Age por instinto, sem pensar. Normalmente, quando alguém é sequestrado, você paga o resgate, normalmente vai morrer. Alguns casos não, mas normalmente eles matam e ficam com o seu dinheiro. Então, não. Mas se eu não der o dinheiro, vai morrer e eu vou ficar com a minha consciência pesada. O texto está dizendo que o que Jesus fez não foi movido por paixão. Ele o fez de consciente. O texto diz aqui, a qual ele derramou sobre nós, a graça, né? Foi derramada sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus sabia que eu e você não merecíamos. Ele tinha plena consciência disso. Ele não foi movido por uma paixão. Ele fez conscientemente. Eles precisam disso, porque se eu não fizer, eles jamais alcançarão o perdão, porque eles não conseguem. Isso está além deles. Então, deve ficar claro para você que tudo que Deus fez, ele fez com sabedoria e entendimento. Isso para ficar claro para a gente, porque a gente faz tudo movido pela paixão. Deus fez movido pela sabedoria e pelo entendimento. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. O que em sã consciência você nunca pagaria um preço tão alto por alguém que você considere, esse não merece. Mas se você considerar esse merece, você vai calcular, pensar e repensar, e o que vai falar mais alto é o coração. Mas o que o Senhor fez foi com sabedoria e entendimento, conforme a gente lê no finalzinho do versículo 8. E por que tudo isso? Ele nos revelou com isso o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus fez tudo isso para que, por meio de Jesus, todas as coisas fossem direcionadas. Antes havia só o judeu. O gentio não tinha direito à redenção. Ou a qualquer bênção vinha da parte de Deus. Agora, todas as coisas foram em Cristo unidas. Agora não há mais judeu, não há mais gentio. Em Cristo, todos somos um. Ele acabou com a divisão, com a muralha que dividia este e aquele, os merecedores e os não merecedores. Em Cristo, agora nós somos um só povo, porque ele uniu a todos. Por isso que o versículo 10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, incluindo as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas. E o versículo 12 diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Depois de entender que Deus nos redimiu, pagando um preço tão alto e por alguém que não merecia, aí então eu penso, nós devemos glorificar a Deus. E glorificar a Deus significa honrar a razão pela qual Deus nos criou. Às vezes eu fico pensando, quando as aves dos céus fazem aquilo que elas fazem, cantam, pegam a semente aqui, levam ali, daqui a pouco nasce aquela árvore, vocês estão glorificando a Deus. Quando os peixes do mar procriam e crescem e fica aquela coisa, estão glorificando a Deus. Quando refletimos a vontade de Deus, estamos nós glorificando a Deus. E a pergunta é, será que com as nossas atitudes, nós temos glorificado a Deus? Será que ele pode dizer, olha, valeu a pena, porque fulano, beltrano, ciclano, todos eles têm honrado o sacrifício que eu fiz? Porque eu me lembro de uma história que me contaram, eu não sei se é fato ou boato, não sei, diz que o pai queria que o filho estudasse uma faculdade lá, que eu não lembro qual era, direito. E o filho não queria fazer direito, queria fazer faculdade X. E aí depois o pai insistiu, o filho foi, cursou lá a faculdade que o pai queria, se formou, pegou lá o diploma, pegou ali, pai, toma aqui o seu diploma de engenheiro, vou usar, pega aí. E depois foi fazer o que ele bem quis fazer. E às vezes eu imagino que a nossa atitude é uma atitude mais ou menos parecida com essa, de ingratidão. Porque Deus quer que façamos as coisas do jeito dele e a gente não faz. Agimos com ingratidão diante de Deus e aí não glorificamos. O que Deus quer que façamos? Que o texto diz no versículo 12 aqui, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Assim como aqueles smartphones glorificam o Steve, que foi quem os criou, assim como o quadro que é pintado glorifica o seu autor, assim como a música que é cantada, a letra glorifica o seu autor, assim como a que é tocada glorifica o seu autor, a nossa vida deve glorificar aquele que nos criou e que nos redimiu. Isto é, nós devemos provocar no coração de Deus uma sensação de alegria, como quem diz, Deus diz a gente, olha, valeu a pena. Será que o Senhor pode dizer, valeu a pena morrer por fulano de tal? Será que o Senhor pode dizer, valeu a pena morrer por você? Valeu a pena? Glorifique a Deus. Não torne aquele sacrifício que o Senhor Deus fez através de Cristo Jesus em vão. Glorifique a Deus. Acho que é 1 Coríntios 6,20 que diz assim, porque fostes comprado por bom preço. Eu não me lembro se é essa passagem. Portanto, glorifique a Deus. Glorifique a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Seria esse texto mesmo? Alguém lembra? Eu estou me lembrando, inclusive, da versão antiga. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você tem glorificado a Deus com a sua vida, com o seu corpo. Você tem feito aquilo que Deus quer que você faça. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita nesta noite, pense nisso. Porque alguém que fez tanto por mim merece a minha gratidão. Portanto, glorifiquemos a Deus o nosso corpo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido o que o Senhor fez por você. E que no seu coração brote uma atitude de gratidão. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por ter feito o que fez por nós, pagando aquele preço tão alto por nós, pecadores, que não merecemos. Ó Deus, muito obrigado. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito fale ao nosso coração, de maneira que aquilo que fora dito nesta noite fique gravado em nós, não somente isso, mas produza o efeito que é desejado por ti. Pai, continue a falar ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém.